E para acabar, vamos cantar o Siricutico? Então vamos ouvir uma vez. 1, 2, 3, 4. Siricutico tuca, ticula, sicutico tucucuca, simicutuca, siricutica, cutucu, siricuti, sicutuca que, siricutico.